pode ir até o pátio o número 1, no finger número 8? Gente, coordenação com a esfera, autorizado, reporte ao término. Reportará. Salvador, o Azul Alfa Zulu Delta, informa termos de reboque. Obrigado e bom dia. Cinto Zulu Delta, frequência livre, tenha um bom dia.